Quero tua prima, levo lá pra esquina. Levando o crack, o vagabundo. Atenção, ouvintes do Banda, para o toque em 5 segundos. Puta que eu pariu. Muda essa rádio aí. Na moral. Hoje eu não tô pra bem, hoje eu não tô pra bem. Que eu recebi essa messe comunicado que eu posso estar com porra de problema na próstata. E o negócio não tá legal não, hein? Não tá bom. Dedadão, yeah. Dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada direto no meu botão, yeah. Dedadão, só dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada no meu botão, yeah. Segunda de manhã, já me acordo muito. Recebi o pior tipo de notícia que existe. Tô com uma dor interna muito intensa nas minhas bolas. Me falam que se pá é problema na próstata. Eu disse que não, não tem razão. Não pode ser, comigo não. Dedo no boga deve doer que só o cão. Pelo amor de Deus, não. Logo me falaram que eu tenho outra sentença. Pode ser que uma loiraça me atenda. Com um dedo de princesa, a porta aberta, eu logo abro a minha boca. Quem é esse tal de Douglas? Dedadão, yeah. Dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada direto no meu botão, yeah. Dedadão, só dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada em meu botão, yeah. Ih, carai, não é que foi bom. Agora eu tô com medo de que eu goste no botão. Douglas sequestrou meu cu, mas isso foi muito foda. Deve ser síndrome de estou com um dedo no meu boga. Já sei namorar, já sei beijar de língua. Agora só me resta dedar. Já sei onde ir, na clínica do Douglas, lá na esquina do Morumbi. Mas não é propaganda, ele é só meu, viu? Dedadão, yeah. Dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada direto no meu botão, yeah. Dedadão, só dedadão. Sem dó nenhum, é cutucada em meu botão, yeah. É, Dr. Douglas, então tô te ligando de novo, porque não sei, tô com uma coceirinha estranha. Se o senhor puder ver de novo. Desculpa, eu sei que eu já fui as últimas 3 dias seguidos, mas tá estranha essa coceira, tô te dizendo. Eu acho que dessa vez pode ser alguma coisa, hein? É, porra, me recebe com aquele teu sorriso bom, hein? Até mais. Não, tu desliga primeiro. Tu desliga. Ih, desligou.